Ouça agora na Antena Web Panorama Agrícola. A seguir, chega toda a informação no Antena News. Panorama Agrícola para 4 de janeiro de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira, 4 de janeiro de 2012, noite de lua crescente, nós estamos abrindo o Panorama Agrícola. Os trabalhos técnicos do programa estão a cargo de Eduardo Maier e Márcio Peixe. O ditado de hoje é cavalo bom e homem valente, a gente só conhece na chegada. Na dica do programa, respeite o limite de velocidade. Noticiário: EPAGRE testa abacaxi e banana em cidades do oeste do estado. E no quadro Viajando por Santa Catarina, Silvano Breda, em Major Vieira, conta a história de quem trocou o fumo pela maçã. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Você está viajando? Então vá devagar. Respeite os sinais de trânsito. Não avance o sinal. Respeite o limite de velocidade e boa viagem. É hora das notícias. A EPAGRE começa a testar neste mês de janeiro, na região de Chapecó, 1.900 mudas de abacaxi e 1.900 mudas de bananeira. O teste faz parte do projeto Aproveitamento dos Microclimas da Região, para tentar desenvolver a fruticultura como alternativa de renda aos agricultores. Os microclimas decorrem da construção de barragens e da formação de lagos na região oeste. A banana e o abacaxi são duas atividades rentáveis e economicamente viáveis. Não necessitam de grandes investimentos e vão ser testadas em 11 municípios do oeste catarinense, onde o mercado regional é abastecido por frutas de outras regiões. Assim, os produtores têm um importante espaço a ser conquistado. A EPAGRE de Ouro, em parceria com a Cooperativa dos Pequenos Produtores de Leite de Ouro, município do meio-oeste do estado, está empenhada no trabalho Qualidade do Leite. Planeja para este ano de 2012 realizar pelo menos 10 oficinas de qualidade do leite em 10 novas comunidades do interior do município de Ouro. Em 2011, 5 oficinas com a participação de 75 agricultores foram realizadas. No município de Ouro, mais de 500 famílias de pequenos agricultores têm na atividade da bovinocultura de leite o seu sustento. As oficinas, planejadas pela EPAGRE, têm parte prática demonstração de ordenha higiênica, lavação e desinfecção de utensílios e equipamentos de ordenha e do depósito de leite. Este trabalho, em Ouro, tem o apoio financeiro do programa Santa Catarina Rural. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Viajando por Santa Catarina, recebe hoje Silvano Breda, engenheiro agrônomo, especialista em comunicação, que esteve em Major Vieira, no Planalto Norte de Santa Catarina. E conta para nós, Silvano, por favor, essa experiência interessante de fumicultores que abandonaram a cultura do fumo e estão hoje produzindo maçã. Bom, foi uma experiência muito gratificante, Mauro, porque gostoso quando a gente vê produtores se dando bem, melhorando a qualidade de vida, recebendo melhor pelo trabalho dele, que é uma labuta que não é fácil, né? E com muito menos sacrifício, num tipo de trabalho mais saudável, mais humanizado, né? Então, o que nós vimos lá? Lá é uma região de pequenos produtores, unidades familiares, que muitos deles vivem ainda hoje da fumicultura. Pois bem, o que nós encontramos lá foi um exemplo, assim, uma exceção. Foi um grupo de produtores que deixaram de trabalhar com fumo porque surgiu uma opção lá de plantio, de trabalhar com maçã, né? Fruticultura, especificamente maçã. Eles pretendem, no momento é maçã, mas eles pretendem ampliar para outras espécies. Bom, o que aconteceu? Um começou, o outro começou, os outros viram que na colheita que funcionava e começaram a produzir também e formaram uma associação que se transformou numa cooperativa, vê que foi avançando a coisa, né? Com isso, o que que eles conquistaram? Espaços, apoio dos órgãos públicos, por exemplo, com a prefeitura, através da Secretaria Municipal da Agricultura, apoio da EPAGRE, que entra com capacitação do pessoal, com assistência técnica lá na propriedade, com curso de capacitação para trabalhar nessa nova atividade, né, que é especializada. E então esse pessoal conseguiram ter o galpão com a máquina de classificação, de beneficiamento, câmaras frias, estão negociando o produto deles nos estados do norte e do nordeste. Eu visitei as propriedades e as famílias lá com casas novas, com outro patamar de qualidade de vida, as famílias contentes, tu vê o orgulho. Eles hoje se consideram empresários rurais, então, né? E são, né? Então é outro nível de vida. Silvano, a renda também melhorou, então. Muito, né? Isso se reflete nessa qualidade de vida, como na qualidade nas residências, né? Em todas essas coisas, no conforto, né, que eles podem oferecer para a sua família. A própria saúde do produtor melhorou? Saúde, porque ele deixa, sabe que a cultura do fumo, ela tem esse viés de trabalhar com muito defensivo agrícola, muito produto químico, né? A macieira vamos dizer, é uma outra realidade, né? Que não é tão prejudicial, né? Não é produção orgânica, no caso, mas usa menos defensivo agrícola. Muito menos, né? E é um trabalho mais humanizado, né? Não tão sacrificoso. Quantas famílias, mais ou menos, em Major Vieira adotaram esse processo de mudança? Nesse grupo já são 23 famílias, mas o que eu senti lá é que isso está tendo repercussão na região. Inclusive, e outros grupos já estão se movimentando, né? Vão se formar outros grupos, ou aumentar a cooperativa, ou se formar novas, né? Além da maçã, a fruticultura tem se tornado uma opção de renda interessante no Planalto Norte. Fala-se também, sim, em frutas com caroço, uhum, né? Sim, outras frutas, né? Ameixa, pêssego, essas coisas, né? Tem as cítricas também, em alguns locais. E isso tudo está, assim como está se tornando uma característica da região, assim como a pecuária de leite, principalmente nas pequenas propriedades. E como a IPAGRE ajudou esses produtores de Major Vieira? Bom, a IPAGRE, como em todas as atividades, em todo o estado, ela trabalha com a pesquisa e com a extensão rural, né? Então ela tem quais as melhores variedades, as melhores tecnologias de produção, isso tudo a pesquisa fornece, né, nas estações de pesquisa. E são essas informações que ela, vamos dizer, instrumentaliza os extensionistas, que dão assistência aos agricultores, que fazem a extensão rural, que fazem esse conhecimento chegar até o agricultor, que dão os treinamentos, que levam a informação, que ajudam, enfim, o produtor a explorar bem as atividades que ele se dedica. Conversamos com o Silvano Breda, que contou para nós aqui essa experiência gratificante de fumicultores de Major Vieira, que abandonaram a cultura do fumo e estão hoje produzindo com sucesso pomares de maçã,